sofrer. Rádio Liberdade, em sintonia com você. Atenção, o Esquenta Black Zenith chegou com tudo pra você comprar barato. Cuida! Refrigerador, duas portas, 400 litros, Frostfree Electrolux por R$ 2.999 ou doce de R$ 299,90. Samsung Galaxy A15, 256 GB por R$ 1.299 ou 10 de R$ 129,90 sem juros. Kit cozinha, 7 portas, 2 gavetas REM por R$ 899 ou doce de R$ 89,90. Só preço arrasador. Aproveita agora. Compre na loja, no site ou app. Zenith, a maior Black do Ceará, está aqui. Na Clínica Casa de Saúde, sua jornada para o bem-estar é nossa maior satisfação. Com mais de 26 especialidades médicas, a Clínica Casa de Saúde oferece atendimento completo e personalizado para todas as suas necessidades de saúde. Conheça o exclusivo cartão popular que lhe dá direito a consultas e exames a preços que cabem no seu bolso, além de contar com uma rede de parceiros com vários descontos. Agende já sua consulta 88 992 98 7811 ou acesse o Instagram @ Clínica Casa de Saúde. Clínica Casa de Saúde. Cuidar de você é cuidar do que é mais importante. Redonda, quadrada, qualquer tamanho com sua marca. LM Caixas, a embalagem que foi aprovada. Matéria-prima de qualidade. Caixas com sua logomarca. FM Caixas, a embalagem que foi aprovada. FM Caixas, telefone WhatsApp 88 988 18 1987. Iguatu, Ceará. Quer ganhar prêmios de verdade? Então compre o Rota Fácil Capitalização. Todos os meses tem o sorteio de 5 motos Honda Pop 0 quilômetro e mais 100 poupanças de R$ 1.000. São 150 mil reais em prêmios todos os meses. Seja você também mais um ganhador do Rota Fácil. São muitas chances para você ganhar. No Rota Fácil você não perde nada, porque além de concorrer a tudo isso, ao final do contrato você ainda recebe tudo que investiu em confecções e artigos de cama, mesa e banho nas lojas Top Jeans, em Cajazeiras, Souza, Lavras da Mangabeira, Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte e em Iguatu, Ceará. Venha ser feliz você também no Rota Fácil, porque o Rota Fácil é o jeito fácil de ganhar. No Totolec de domingo tem um T-Cross, uma CG 160, 50 mil reais, mais 30 mil do prêmio extra, só no primeiro prêmio. Também tem 10 mil no segundo prêmio, mais 10 mil do prêmio extra. No terceiro, são 10 mil, mais 10 mil do prêmio extra. Na bolada da sorte tem 20 mil. Armou? Ganhou! E no giro da sorte, 15 prêmios de 2 mil reais. Garanta o seu Totolec. Aqui você ganha de verdade. Diesel, retífica de motores, bombas injetoras, peças e serviços. Diesel ou gasolina, a Jô Diesel dá de conta. Serviço autorizado Bosch, oficina multimarcas, novos e modernos equipamentos para injeção eletrônica de todos os veículos. Manutenção em ônibus, caminhão, picape, caminhonete, de qualquer marca ou modelo, a Jô Diesel faz. Tecnologia e mão de obra qualificada, a Jô Diesel tem. Jô Diesel, nosso forte é cuidar bem do seu veículo. Avenida Presidente Dutra, saída para Jucás. Fone 3566-7050. Iguatu. Alô, Iguatu e toda a resenha! Fala comigo, bebê! Fala comigo, bebê! Já passou do Raiz Supermercado hoje? Gente, não! Então corre! Quem economiza, faz suas compras no Raiz Supermercado! Aqui tem tudo que você precisa pra sua casa, tá? Temos uma mega variedade em produtos de limpeza, perfumaria, cereais, bebidas, frutas e verduras pra você aí, ó. Tudo bem fresquinho, gente. E o açougue mais completo da cidade, tá? O Raiz Supermercado aceita todos os cartões de crédito, tá? Inclusive o refeição. Gente, também fazemos entrega a domicílio, tá? Basta chamar no zap. Ei, anota aí, ó. É o 99801-9421, gente. Raiz Supermercado 1 e 2, tá? Localizados na Rua Maria Dolores Bandeira, número 222, no bairro Lagoa Parque, tá? E também na Avenida dos Quixelôs, número 1346, no bairro Cajueiro. Aí, supermercado, aqui você economiza! A cidade inteira de ponta a ponta, se liga na Liberdade. Você está ouvindo Bom Dia Liberdade com Antônio Baixinho. Ok, olha aí, um abraço aí pro Tenente Donato, rapaz. Depois nós vamos ver aí, né, começar aí, tá bom? Abraço aí. Maria do Nascimento, bom dia ontem, baixinho, deixa eu ver, Maria Vanderluz, Iracilda Aquino, Cícero lá de Jucaz, Cristina Vidal, tem gente na linha, seu Pitinho? Alô, bom dia. Bom dia, tô embaixo, aqui é o Nilson. Ô Nilson, qual é o bicho de hoje, Nilson? O bicho de hoje é camaleão. E a Mega Sena é o 13. Ok, valeu. Valeu, bom dia pra vocês. Você também, meu irmão. Eleuza Souza, bom dia, tem baixinho, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Maria Vanderluz, Joana Araújo, Cristina Vidal, Ivanildo Silva, Maria Francisca, bom dia, tem baixinho. Cristina Oliveira, bom dia, tem baixinho. Isso que tinha, deixa eu ver, Mercedes também, Maria Mercedes, Jocicleide, Francisco de Paula, Josefa Alves. Deixa eu ver, Rita Lourenço, bom dia, até baixinho. Rita Lourenço é lá do deixa eu ver, Dom Burana. Solange Alves, bom dia, até baixinho. Lucivan André, Antônia Matos, Vânia Lima, Francisca Alexandre, Assis Nóbrega, Lucas Vieira, Ana Célia, Lucas Gilvan, bom dia, até baixinho. José Dedé, José de Arimatea, Ivoneide Ferreira, bom dia, tem baixinho, o bicho é urubu, já participando aí do bolão da Mega Sena hoje, do programa. Mercantil Félix, fica na Rua Manuel Camilo, 107, bairro Vila Nilma. Um abraço aí pra Manezinho, Cecília. Alô, bom dia. Bom dia. E hoje? O Canário. O Canário, né? Uhum. E a Mega? E a Mega é o 21. 21, né? Tá bom, obrigado. Tenha um bom dia, um bom final de semana. Pra você, também, minha querida. Um abraço, que Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. J de Góis, andamos, bitoneiro, escoramento, J de Góis, segundo altiplano, e o telefone para contato é 88092125. Você vai fazer sua construção com segurança, isso é muito importante para você, e vai construir, tá bom? Posto Aliança, fica na Rua Doutor José Holanda Montenegro, no 21, bairro Veneza, abraçando meu amigo Júnior Palácio. Figura maravilhosa, a melhor gasolina de Iguatu é lá no Júnior Palácio, lá no Posto Aliança, né, Sul? Tem mais gente aí, Sulquitinha? Você pode ligar 35810808, pode participar também. O bolão da Mega Sena pra você, tá bom? Ivanildo Josino, bom dia ontem baixinho. Um abraço aí pra minha amiga Marília. Marília também, um abraço lá no Brilhante Verde, também seu Antônio Pereira da Silva. Um abraço, Deus abençoe a todos. Alô, bom dia. Bom dia, meu amigo. Lucas, qual o bicho de hoje? O bicho aí vai ser o Avoante. Avoante? É. E a Mega? A Mega vai ser número 14. Dá pra colocar a minha música, Júnior, Viana? Ok, vamos trazer daqui a pouco. Bom dia pra você, um ótimo final de semana. Pra você também, meu filho, um abraço. Que Deus abençoe. Olha, um abraço aí pra minha amiga Fátima Lamborano e também meu amigo Davi. Felicidade. Boa sexta-feira pra vocês. Vamos lá, seu queridinho, tem mais gente. Você pode ligar 35810808, participar também do bolão da Mega Sena. Minha amiga Raimunda lá na Vila Moura, um abraço aí pra você, minha querida. Francicleide lá no Cavaco, um abraço pra você, Francicleide. Suquitinha, tem telefone, você pode ligar 3581-0808. Um abraço aí, minha amiga Simone lá no Quixilô. Você pode ligar e participar também do bolão da Mega Sena, que amanhã vai ser 18 milhões. E a primeira pessoa que ligar aqui vai, olha, vai dizer o número aqui pra nós colocar, pra nós comprar amanhã. Hoje pra amanhã nós sortear 18 milhões. Quem é que vai ligar? A ligação da sorte é essa, vai dizer, pronto. Vamos fechar o jogo aqui? Já? Não, tá não. Mas é, nós vamos ver quem é que vai fazer mais número, né? Vamos lá, subitinho. 35810808, você participa do bolão da Mega Sena e vai ligar aqui. Liga pro meu celular, liga. Assim, liga pro meu celular, você vai ligar pro meu celular, pronto. É você que vai dizer pra onde vai, tá bom? Aqui, olha, bom dia, Silvanei. Silvanei, qual o nome de hoje, Silvanei? 13, já tem. E a Mega Sena? 24, pronto. E 13 é o periquito, é o bicho do jogo do bicho, né? Valeu, meu filho, um abraço. Tem gente, é a Larinha Subitinha. Alô, bom dia. Alô? Caiu. 35810808, você, olha aqui, deixa eu ver aqui, Marconiza, bom dia, ontem baixinho, manda um alô para Luciane Otacílio Neto e Eurismar. Valeu, um abraço aí pra você, minha querida. Vera Lúcia, bom dia a todos vocês. Valeu, Verinha, um abraço aí pra você. Vera Lúcia, Marconiza, Lucas Vieira, Ivonei Ferreira. Alô? Oi. Roberto, Capote, qual é o América? Eu já falei, 21. Pronto, valeu. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Meu amigo Roberto, documentando aí, olha pra aí, vamos documentar aqui pra você que participa pelo 35810808. Você participa também pelo Rádios Net, você acompanha o programa, tá bom? Alô, bom dia. Alô? Alô? Com quem eu falo? É com Cristina Oliveira. Cristina Oliveira. Cristina, qual o bicho de hoje, minha querida? Capota. Capota e a Mega? É 04. 04, valeu. Tá, tchau. Alô, Zé Bento, bom dia, Zé Bento. Bom dia, Fantói. Zé Bento, qual o bicho de hoje, Zé Bento? É Juriti. Juriti e a Mega? 29. Valeu, um abraço, meu querido. Ok. Vamos ver quem vai trazer agora a sorte pra nós. Vamos. 35810808. Dai, deixa eu ver aí se o Vinícius não for repetido. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É Iracema do Barraria 2. Ô, Iracema, mulher do livro. Iracema. Ótimo. Qual é o nome do bicho hoje? Iracema. O nome do bicho hoje é Capote, o número da Mega Sena é número 1. Número 1, pronto, valeu. Um abraço. Obrigado, que Deus abençoe você. Amém, pra você também, minha querida. 35810808, você participa do bolão da Mega Sena e amanhã, olha, amanhã não, domingo vai vencer o dia pulando de alegria. O que foi que aconteceu contigo, meu filho? O que foi, meu filho? Alô, Zetinha, bom dia. Bom dia, tá baixinho. Zetinha, qual o bicho de hoje? Capote. Capote, a Mega. A Mega é o 09. 09, valeu. Um abraço, Zetinha. Valeu, um ótimo fim de semana pra você. Pra você também, minha querida, um abraço. Zetinha lá da Pão Pinheiro, participando do Bolão da Mega Sena todos os dias aqui, nessa manhã maravilhosa de sexta-feira hoje, né? Nós vamos, olha, amanhã é 18 milhões, não se esqueça, você que tá, não tá, eu tô cansado, sabia? Eu tava com esse tempo todinho jogando, até esse tempo todinho, ontem baixinho pra esse jogo, nós nunca ganhamos, tu acredita? Não, não faça isso não. Não desista, porque depois você vai se reclamar. Eu não acredito. Olha o espanto. O que foi isso, Cristinho? O que aconteceu? Ixi. Ah, o programa Bom Dia Liberdade foi sorteado aí na Mega Sena com 18 milhões. E 60% é pra quem participou do programa. Eu não acredito não, seu Cristinho. Porque eu participei esse tempo todinho e enjoei. Isso aí. Aí, ó. Agora, como é que vai ficar depois, hein? Como é que vai ficar, Suquitinho, o grau de consciência de uma pessoa dessa ter perdido dinheiro porque não quis digitar um número aí, não quis telefonar, não quis comentar em nada, quer dizer, tá aí, ó. Maria das Dores, eu não acredito que é Maria das Dores da Penha, não. É não. Maria das Dores da Penha, nunca mais se apareceu Maria das Dores. Cadê, rapaz, cadê Preta lá em Copiar? Alô, Preta, rapaz, lembra? Como era o nome da filha dela? Bem bonito, como era o nome dela? Era, rapaz. É Preta, lá em Copiara, sempre ligava, não participou mais. Eu queria saber o que é que aconteceu, às vezes, hein? Às vezes a pessoa tá doente, ou então não. Tem algum problema, né? Então passa pra gente, ou o ouvinte da gente, é sem brincadeira, eu não tô, agora eu tô falando coisa séria. O ouvinte da gente termina bem próximo a gente se preocupa, sabe? Eu queria saber o que foi que aconteceu, nunca mais ela falou com a gente, né? Aí Preta, lá na Copiara, né? Rapaz, o nome da filha dela é um nome bem interessante. Ela participava também. Aí depois diz o seu filho que aconteceu. 7 horas e 32 minutos, o Guidinha. Vamos pra. Clínica Casa de Saúde, sua jornada para o bem-estar é nossa maior satisfação. Com mais de 26 especialidades médicas, a Clínica Casa de Saúde oferece atendimento completo e personalizado para todas as suas necessidades de saúde. Conheça o exclusivo cartão popular que lhe dá direito a consultas e exames a preços que cabem no seu bolso, além de contar com uma rede de parceiros com vários descontos. Agende já sua consulta 88 992 98 7811 ou acesse o Instagram @clínica Casa de Saúde. Clínica Casa de Saúde. Cuidar de você é cuidar do que é mais importante. Ótica Boa Visão. Informa a hora certa. 7:35. Atenção, cuidado ao ser abordado para realizar exame de vista. Na maioria das vezes, nos distritos, bairros ou ruas, você pode ser induzido e até conduzido por carona a uma avaliação ilegal por não médicos ou a uma avaliação incompleta em consultórios improvisados e mal equipados. No Hospital Provisão, temos o melhor da ciência e da tecnologia. Faça já o teste visual gratuito por computador no Hospital Provisão. Rua Doutor João Pessoa, 540, Praça da Matriz, Centro de Iguatu, Ceará. Ou ligue 3581-1466. Dr. Guilherme Leal Dantas, médico otorrinolaringologista e médico do sono, membro da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e Medicina do Sono, mestre e doutor em ciências médico-cirúrgicas pela UFC, tratamento de doenças de ouvido, nariz, garganta, laringe, além de tratamento de ronco, insônia e outras doenças do sono, realização de exames como nasofibroscopia, laringoscopia e otoendoscopia. Dr. Guilherme Leal Dantas. Atende no Hospital São Vicente, em Iguatu. Marcação de consultas pelo telefone 3581-3134. Respire, fale, escute bem e durma melhor. A produção está parando por conta de sua dívida rural? Tá na hora de se regularizar para você continuar a produzir. Deixe suas contas em dia com o Banco do Nordeste e volte a investir no seu futuro no campo. Aproveite essa oportunidade e resolva suas pendências com as melhores condições que cabem no seu bolso. Tenha mais tranquilidade na sua produção. Regularize. Procure seu agente de microcrédito. Ligue 0800-728-3030 ou vá até uma agência. Banco do Nordeste. Governo Federal. União e Reconstrução. Você está ouvindo Bom Dia Liberdade, com Antônio Baixinho. Ei, alô, Francelino, bom dia, Francelino. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Francelino. Francelino, qual o bicho de hoje, meu filho? Hoje é Caponte, na Meg, na Loki, meu nome é um só, é o... Pronto. Uma feliz sexta-feira a todos vocês, um bom trabalho, um abraço a todos, viu? Pra você também. Seu companheiro a todos, viu? Valeu, um abraço, meu querido. Olha aí, 35810808, ô Suquitinha. Suquitinha, tu tens aí áudio pra nós ouvir aqui, enquanto eu passar a vista aqui numa... Deixa eu passar a vista aqui na... É, passar a vista aqui no Marconiza Silva, é, Bom Dia Tem Baixinho, deixa eu ver, Maria Pereira do Rio Grande do Norte, valeu Maria Pereira, Marlene Ferreira, Bom Dia Tem Baixinho, como você está? Bem demais, bom dia meu amigo, como está você? Graças a Deus, bem demais. Raimundo Oliveira, Bom Dia Tem Baixinho, o bicho é calango, calango, calangutango, calangutango, valeu Suquitinho, vamos que de música Suquitinho? Vamos de áudio, que música tem baixinho. Presta atenção, que tu tá todo desarregulado aqui. Wilson, deixa eu ver aqui. Wilson Cavalcante, Bom Dia Tem Baixinho. Patinho Wilson Cavalcante, em Rondônia. Olha, Wilson, pega meu telefone se tu quiser ganhar dinheiro. É só pegar meu telefone da Mega Sena. Se estiver me ouvindo, passa um oi pra mim, dá o meu telefone, tá bom? Bata o coraçãozinho aí. Alô? Você vai ganhar na Mega Sena junto com a gente. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Grandão, Bentola e qual o bicho? Bentola e Patola, né, meu irmão? Rapaz, hoje é o Bentola, uhum, e o Chuveiro. Chuveiro. Na Mega Sena. Pronto, o Chuveiro. É, ali, o Chuveiro, é. Olha, quem é Chuveiro, que o ganhador tá falando, é meu jumento, viu, gente? É, jumento, eu sei que é o vinho. É. Primeiro patrimônio da minha vida que o jumento aí. Olha, Suquitinha tem uma mulher lá debaixo do pé de garrafa, chama nós de besta. É besta não, minha filha. É que o jumento é nosso irmão. Vai, Suquitinha, bota alto, Suquitinha. Bom dia, Antônio Baixinho. Bom dia, Suquitinha. O bicho hoje é Coricaca. A Mega Sena é 02. e a Lotface é 10. Coloca aí uma música para oferecer a todos que fazem parte do grupo, seu Luizão, Loura do Cajuí, Cléa, Maria de Fátima, Fátima Braga, Estevam, seu José Gomes, todos que fazem parte desse grupo. Ok, olha Maria Janice, bom dia ontem baixinho, olha aqui no Cocobó, rapaz, um abraço aí minha amiga Joana lá no Cocobó também, o pessoal bacana, olha aí Maria Janice, deixa eu ver aqui, tem gente na linha, Suquitinho, desculpa, alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É Socorro Silva, de Apopiara. Socorro Silva, como é que tá você, Socorro, tudo em paz tá. Por aí, tá chovendo? Tá tudo Socorro? Em paz, graças a Deus. Tá chovendo aí, Socorro? Tá não. Não, mas logo, logo chega a chuva aí. Se Deus quiser. É, a previsão da Rolinha Caxeja para muita chuva no ano que vem, se Deus quiser. Ai, mas, qual o vestido hoje, Socorro? É o 13. 13, a Mega. 03. Valeu, um abraço aí, minha querida. Deus um te abençoe. Um abraço aí pra vocês. Ah, boa sexta-feira. Um abraço aí pra vocês da Copiara. Olha, um abraço aí pra Evandinha. Um abraço aí, Evandinha Vitoriano. Que Deus abençoe. Tem isso, querido? Tá mais alto? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade. Bom dia, Antônio Baixinho. Bom dia, Suquitinho. O bicho de hoje é Capote, é Mega 60. Já compartilhei o programa, sou a Loura do Cajuí. Então, bom dia, uma feliz sexta-feira para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia. Antônio Baixinho, Suquitinho, Rádio Liberdade. Um bom dia de muita saúde e paz para todos vocês aí da Liberdade. Bom dia, Suquitinho, tô embaixinho, aqui tá Liberdade. Hoje eu vou jogar no 6, da Mega Sena, vou jogar no 36. Bom dia. Bom dia, Antônio Baixinho. Bom dia, Suquitinha. Cléo Tavares, Sítio Cardoso 2. Bom dia para todos. Bom dia, Antônio Baixinho, Suquitinha, todos que fazem o programa. Bom dia, Liberdade. Eu quero mandar um alô à galera aí do Gado Bravo, Alecar, Sarafim, a galera aí, Haroldo Maciel, que não perde o programa, é, meu amigo aí da Topic, é, Raimundo Leandro, e Modesto aqui na Secretaria de Agricultura, meus amigos aí das Barreiras dos Pinheiros, aí um abraço de Luciano do Brega, eu penso a música aí, meu amigo Suquitinha, Folha Seca para oferecer a toda a galera que tá curtindo esse programa de grande audiência da nossa região e do nosso Brasil. Valeu. Ok, Raimunda, bom dia, Raimunda. Bom dia. Como é que tá São Pedro? Chove no São Pedro, Raimunda? Só sol. Só sol, valeu, Raimunda. Eu vou jogar no BTV. E a Mega? E a Mega vai ser a 10. Ok, um abraço, minha querida. Seu Antônio, bom dia, participando do programa. O número da mãe da Mega Centro até é o 34. É o 34. Não sei qual é o bicho, Antônio, mas eu tô palpitando o 34. Tá bom? Bom dia, seu Antônio. Da Mega Centro. E o do bicho do hoje vai ser o cachorro. O 05 cachorro. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, amigão, todos da Liberdade, ouvintes e todos os ouvintes e todos do grupo, amigas e amigos. O bicho é o Capote, o número é 16 e o outro é o 29. E uma musiquinha aí, viu? Vamos bater isso, qualquer uma, para oferecer a todos e todas. Que Deus abençoe nosso dia, que Nossa Senhora proteja nosso final de semana. E Nossa Senhora nos proteja de todo o mal. Bom dia a todos. Com Deus. Ok, obrigado a você também que tá curtindo. Sulamita, bom dia, Antônio Baixinho, que Deus abençoe vocês aí da Liberdade. Aqui é Sulamita em Suassurana, abraçando meu amigo Domingos lá em Suassurana. Um abraço pra Estrela também lá na Suassurana. Abraçando também minha amiga, rapaz, Célia e seu Edmar lá no Jardim Oásis também, sempre curtindo o programa. Bom dia, Liberdade, obrigado aí, que Deus abençoe. Saúde pra esse povo maravilhoso. Um abraço aí você lá do Barro Alto, minha amiga Marizilda, Pedrinho, Cláudio, Cláudia, Rael, todos vocês aí lá do Barro Alto. Um abraço meu amigo Beto Cajá e Corrinha lá no Quixoá. Um abraço pra você, meu querido. 3581-0808, Suquidinha, 7:45, ainda tem áudio, Suquidinha. Amado Batista, pra você, olha, essa música aí, rapaz, é muito pesada, Suquidinha. Analisa a letra dessa música. Liberdade. Em sintonia com você. A força da chama acesa que ilumina e faz brilhar, aquece nossos sabores para os amores embalar. Nos lares desse país, do sertão ao litoral, trazendo para nossa vida a energia nacional. Nacional Gás, energia que faz parte da nossa vida. Na hora de pedir seu gás, ligue Nacional Gás, 3581-3188, 996476867 e leve o pratinha pra casa. Orval Distribuidor Exclusivo Nacional Gás. No Forte Cap tem prêmio todo dia, de segunda a sábado tem muito dinheiro, TV e iPhone. No domingo, do primeiro ao quarto prêmio, tem o iPhone 15. No quinto, tem uma casa mais um ano de salário, hein? Cap tem prêmio todo dia. E só no quinto prêmio tem uma casa, mais um ano de salário. Tem 45 giros de R$500 cada, sendo 5 por região. No dupla bônus tem R$50 mil extra. Forte Cap, realizando sonhos. Forte Cap. Na Clínica Casa de Saúde, sua jornada para o bem-estar é nossa maior satisfação. Com mais de 26 especialidades médicas, a Clínica Casa de Saúde oferece atendimento completo e personalizado para todas as suas necessidades de saúde. Conheça o exclusivo cartão popular que lhe dá direito a consultas e exames a preços que cabem no seu bolso, além de contar com uma rede de parceiros com vários descontos. Agende já sua consulta 88 992 98 7811 ou acesse o Instagram @ Clínica Casa de Saúde. Clínica Casa de Saúde. Cuidar de você é cuidar do que é mais importante. O Ceará é o estado que mais cresce no Nordeste. Estamos atraindo novas empresas e ajudando mais de 80 mil cearenses a empreender. O resultado? O desemprego está no menor nível em 12 anos. Na saúde, ampliamos o tratamento contra o câncer para o interior do estado. E em Fortaleza, estamos construindo o Hospital da UES, que será o maior do estado. Com o programa Entrada Moradia, ficou mais fácil ter a casa própria. E na segurança, estamos investindo e contratando 6.700 novos policiais. Na educação, mais de 75% das nossas escolas são em tempo integral, fazendo do Ceará a melhor rede de ensino público do país. É o Ceará sendo construído por muitas mãos, com a parceria do governo estadual, do governo federal e de todos os cearenses. Um Ceará cada vez mais forte. Governo do Ceará. Você está bem. Você está bem. Você está ouvindo a Liberdade AM. Você está ouvindo Bom Dia Liberdade com Antônio Baixinho. Horas e 52 minutos, rapaz. Deixa eu ver. É Teresa Guedes, bom dia, baixinho. O bicho é Curicaca. E a Francisco Ribeiro Campo, onde eu tenho baixinho, meu número é 30. Valeu, Francisco. Francisca Rosário, o bicho é Capota. Ô, seu Guitinha, tem ainda? Tem aula ainda aí, seu Guitinha? Bom dia, tenho baixinho. Bom dia, seu Guitinha. Bom dia, toda a galera da Liberdade. É, tenho baixinho, tô jogando no 23. Na Mega Sena e no Capote. E aí, Antônio Baixinho, mandei um bom dia para Natanael, Eduardo, Márcio e Afonso. E um bom dia para todos aí do grupo. Deus abençoe o senhor aí, com toda a família, que tem um ótimo sinal de semana, cheio de bênção de saúde aqui embaixo. E Deus abençoe o senhor. Fique com Deus. Deus abençoe. Baixinho, quer atender as minhas do baú, botando bolão, quer mandar alô, pai de Deus, a minha nora, meu filho, a Fátima, Cistra e toda da rádio, pra você também, bom dia. E o bicho hoje é canaro. Cadê? Alô, bom dia, seu Antônio Baixinho, bom dia, Suquitinha. Tô participando do bolão de Antônio Baixinho, Nilza da Aguilardo Gomes. O bicho é Capote, com o número 50. E um bom dia para vocês dois, para todo da Liberdade. E pode ser que hoje bote meu áudio, que tá há dois dias que não boto. Bom dia, Antônio Baixinho, que Deus proteja, lhe guarde livre. Bom dia, e um bom dia, uma boa sexta-feira, que Jesus te abençoe. E ontem baixinho, eu já participei, já compartilhei. E hoje é Gavião. Deus abençoe você. Bom dia, meu amigo, tudo bom com você? Pra trabalhar, ganhar um puxãozinho, né? Tudo de bom pra você, que Deus te abençoe, você e sua família. Bom dia, Antônio Baixinho, tá tudo bem com você, meu homem? Não, meu homem, não tem como eu... Não tem como eu Não tem como eu participar do no programa não, tá embaixo. Eu não tenho Facebook não, tá bom, meu amigão? Olá, bom dia, eu tô embaixinho, Suquitinha. O bicho de hoje é Cancão e a Negue 49. Bom dia, eu tô embaixinho, mas Suquitinha quer participar da bola da Liberdade. Ana Paula de Alencar, um abração, Suquitinha, pra você. Eu tô embaixinho, um abração para todos da Liberdade. Bom dia, Chiquitinha, bom dia, Antônio Baixinho, bom dia, ouvintes da Liberdade. Sextou, chegou. Vou jogar no jogo do Bicho Periquito e na Mega Sena eu vou jogar o número 27. Olá, bom dia, Antônio Baixinho, aqui é o Francelino, rapaz, rapaz, para o bolão da Mega Sena da Loto, fala, jogo do Bicho, meu bicho é o capote na Mega e na Loto. Meu número já é o 10, viu? Bom dia, uma feliz sexta-feira, um bom trabalho. Ah, pronto, meu amigão. Bom dia, Antônio Baixinho. Eu não é MC de Santa Luzia, Copiara. Bota meu nome no bolão, o bicho de hoje é o Capote. E a Mega é o 13, a Lote passa é o 48. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Eu estou aqui em Fortaleza. Bom dia para toda a sua família, de paz, de luz, saúde e felicidade. Bom dia, Antônio Baixinho. Bom dia, Suquitinha, aqui é Maria Matias, me bota no sorteio. Tenho sexta-feira abençoada, com paz e saúde para todos, e um bom dia para toda a Liberdade. Tá aí, Antônio, troquei de número, viu? Bom dia, Antônio Baixinho, bom dia, Suquitinha, aqui é Ivani do Iguaçu 6, já estou sintonizada no programa, o bicho de hoje é o periquito e a mega é o 59. Tenha uma sexta-feira bem abençoada na paz do Senhor. Bom dia, Antônio Baixinho, bom dia, toda a Liberdade. Cuida, que sextão chegou. Hoje o bicho eu vou no 28, a Mega Sena é o 28 e o bicho continue no Bem TV. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana. Fica com Deus. Bom dia, amigo Antônio Baixinho. Bom dia, Suquitinha. Coloca aí no roteiro. Filho do nosso senhor, Zé de Camargo Luciano, oferecendo para todos os ouvintes da Rádio Liberdade. Tenham um bom dia, meus amigos. Bom dia, Rádio Liberdade de Guatu. Bom dia, Suquitinha. Bom dia, Antônio Baixinho. Bom dia a todos os ouvintes que estão ligados na rádio. O bicho de hoje é Capote, o número da Mega é 13. Eu gostaria de ouvir a música de Natanzinho Lima, Para de Mentir Pra Mim, para oferecer a todos os ouvintes que estão ligados na rádio. Um forte abraço para cada um. Uma boa sexta-feira e um bom final de semana cheio de amor e paz. Cuida, não esquece a minha música não, viu, Suquitinha? Bom dia, Antônio Baixinho. Aqui é Cleide Cid Cavanco. Bom dia para todos vocês aí da rádio. O bicho de hoje é Capote, o número é 19. Aí é pra adivinhar. Suquitinha, bom dia, eu tô embaixinho. Aqui é Zé da Silva de Vaza Grande, meu amigo. Ganha esse bolão, se Deus quiser, pra nós todos. Bom dia, eu tô embaixinho. Bom dia, Suquitinha. Bom dia a todos da Liberdade. Eu tô embaixinho, o bicho de hoje é Jumento. E a Mega é o 10. A loja de face é o 20. Maria Pereira de Ocaso, tenha um bom dia. Tenha um final de semana abençoado por Deus. Deus abençoe nosso dia. Ok, olha aí, Cléo Soares, bom dia, tem baixinho. Já compartilhei, compartilho você também. Olha, nós vamos dar volta, nós já vem com sorteio, tá bom? Vamos de música. Saudade toda hora, alertando o coração, dizendo: tenta, aguenta firme. Se ainda gosta, vai lá, insiste. É o amor da sua vida. tocar. E se quiser brigar, a gente briga sem roupa. A noite toda na cama, até você lembrar quem ainda me ama. Não é tarde demais pra quem tem um relógio de saudade toda hora, alertando o coração, dizendo: Supermercado Leandro informa a hora certa. 8:02. O Supermercado Leandro tá com uma super novidade. Agora são ofertas diárias para você economizar. Dispomos do setor de hortifruti, frigorífico, lanchonete, utilidades para o lar e para melhor atendê-lo, disponibilizamos de 3 lojas. Fica ligado nos nossos endereços: Rua Engenheiro Wilton Correia Lima, número 149, Prado; Avenida Agenor Araújo, número 852, Centro; e Praça Francisco Ayrton Jucá de Carvalho, número 30, Centro. Siga-nos também em nosso Instagram, Supermercado Leandro Oficial. Supermercado Leandro, é pra toda a família. Atenção, atenção! Ofertas imperdíveis Macavi, ainda mais barato! Vamos aproveitar mesmo! Só na Macavi você compra mesa 4 cadeiras a partir de 12 vezes de 59,90 sem juros. E você só paga lá para dezembro no carnê Macavi. Só na Macavi você compra Gelágua Esmaltec a partir de 599 à vista ou 39,90 mensais. E você só paga lá para dezembro no carnê Macavi. Macavi, Macavi, muito mais você! Agora o Hospital São Vicente conta com o atendimento do Dr. Laércio Júnior, médico gastronutrólogo, realizando exames de endoscopia digestiva, colonoscopia, além de consultas em gastroenterologia. O Dr. Laércio Júnior tem registro de qualificação de especialidade RQE 14.157 e CRM 15.219. Agende seu exame e faça sua consulta. Atendimentos particulares e pelos planos Amil, Camed, Apivida e Sec. Agendamento pelos números 3581-3134 ou 99711-3909. Dr. Laércio Júnior, médico gastronutrólogo. Em breve, uma nova emoção. 90.7 MHz. Liberdade FM. A sua nova sintonia. Novo som. Nova programação. Fique ligado. 90.7 MHz. Liberdade FM de Iguatu. O que já é bom, ficará melhor. Quadrada, qualquer tamanho com sua marca. LN Caixas, a embalagem que foi aprovada. Matéria-prima de qualidade, suas caixas com sua logomarca. LN Caixas, a embalagem que foi aprovada. RN Caixas, telefone WhatsApp 88988181987, Iguatu, Ceará. Quer ganhar prêmios? férias de verdade. Então compre o Rota Fácil Capitalização. Todos os meses tem o sorteio de 5 motos Honda Pop 0 quilômetro e mais 100 poupanças de R$1.000. São 150 mil reais em prêmios todos os meses. Seja você também mais um ganhador do Rota Fácil. São muitas chances para você ganhar. No Rota Fácil você não perde nada, porque além de concorrer a tudo isso, ao final do contrato você ainda recebe tudo que investiu em confecções e é fácil de ganhar. Jô Diesel, retífica de motores, bombas injetoras, peças e serviços. Diesel ou gasolina, a Jô Diesel dá de conta. Serviço autorizado Bosch, oficina multimarcas, novos e modernos equipamentos para injeção eletrônica de todos os veículos. Manutenção em ônibus, caminhão, picape, caminhonete, de qualquer marca ou modelo, a Jô Diesel faz. Tecnologia e mão de obra qualificada, a Jô Diesel tem. Jô Diesel, nosso forte é cuidar bem do seu veículo. Avenida Presidente Dutra, saída para Jucás. Fone 3566-7050. Iguatu. Alô, Iguatu e toda a região! Fala comigo, fala bebê! Passou do Raiz Supermercado hoje? Gente, não! Então corre! Quem economiza, faz suas compras no Raiz Supermercado. Aqui tem tudo que você precisa pra sua casa, tá? Temos uma mega variedade em produtos de limpeza, perfumaria, cereais, bebidas, frutas e verduras pra você aí, ó. Tudo bem fresquinho, gente! O açougue mais completo da cidade, tá? O Raiz Supermercado aceita todos os cartões de crédito, tá? Inclusive o refeição. Gente, também fazemos entrega a domicílio, tá? Basta chamar no zap. Ei, anota aí, ó. É o 99801-9421, gente. Raiz Supermercado 1 e 2, tá? Localizados na Rua Maria Dolores Bandeira, número 222, no bairro Lagoa Parque, tá? E também na Avenida dos Quixelôs, número 1346, no bairro Cajueiro. Aí, supermercado, aqui você economiza! Rádio Liberdade, a rádio que dá de 10. Hora Astral. Saiba o que os astros revelam pra você. Oi, gente, e aí, tudo bem? Tudo certinho? Espero que sim. E eu, Maggie Oliveira, estou trazendo pra você as previsões astrais pra você que gosta e curte. A você, um ótimo dia. E para os nascidos em Áries, hoje é dia de coragem e ação. Foque nos seus objetivos e aproveite oportunidades no trabalho. Evite discussões e seja paciente com quem pensa diferente. No amor, surpreenda quem você ama. Cuide da saúde com exercícios. Energia em alta para desafios. Número da sorte é o 09, a cor é vermelho. Touro. E para os nascidos em Touro, foque em estabilidade financeira e planejamento. Aproveite para cuidar de projetos de longo prazo. Relaxe e evite teimosia em discussões familiares. Amor em fase de compreensão e união. Saúde pede atenção à alimentação. Seja gentil consigo mesmo. Número da sorte é 06 e a cor é verde. Gêmeos. E para os nascidos em Gêmeos, a comunicação será sua aliada hoje. Expresse suas ideias no trabalho, pois elas podem render frutos. Cuidado com dispersões e fofocas. No amor, invista em conversas leves e descontraídas. Saúde mental, momentos de pausa. Use sua criatividade. Número da sorte é 03 e a cor é da cor do sol, amarelo. Câncer. E para os nascidos em Câncer, ouça sua intuição e confie no que sente. É um bom momento para resolver questões emocionais. No trabalho, priorize tarefas pendentes. Amor pede mais presença e carinho. Cuide do equilíbrio emocional. Planeje o futuro sem medo. Número da sorte é 08 e a cor é branco. Já já eu falo para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Você está ouvindo Bom Dia Liberdade com Antônio Baixinho. Ok, 8:10. Que nós vamos agora sortear, né, Subidinho? Sortear, você que jogou aí, jogo bicho aí, vamos lá. Eita, 12, hoje deu urubu, rapaz. Quem jogou urubu vai ganhar 20% a mais hoje, rapaz. Olha aí, quem foi que jogou urubu aí? Deixa eu ver. Alguém ganhou? Não. Valeu, um abraço aí pra você. Lucimar Dalis, bom dia ontem, baixinho, deixa eu ver. Zélia Matos, bom dia ontem, baixinho, semana abençoada. Núbia Cândido, Cléa Soares também, participando do bolão da Mega Sena hoje. Suguidinho, nós vamos agora pra qual é a música, né? Qual é a música? Ou vamos pra pergunta também, nós vamos ter o estudo, né? Pra você, deixa eu ver. Alô? Aí não, já é. Pode colocar aí. Qual é a música, Suquidinha? Ok, 8:11. Você vai. Qual é a música, Suquidinha? Nessa casa tem goteira. Pinga de mim. Pinga de mim. Eita, 8:12, Lucimar Dalis, bom dia a todos vocês, um abraço aí pra vocês lá de Cariús, curtindo o programa, Raimunda e São Pedro também. Qual é a música, Sandra Lins? O meu amor brigou comigo, me deixou na solidão. Por incrível que pareça, ela fez a minha cabeça. Olha aí, você liga 358-0808 e participa aí do programa Mega Sena agora. E vai cair uma música, né? Pinga de mim, pinga de mim, mas nessa casa tem goteira. Alô? Maria Ferreira do bairro Brasília. Maria Ferreira, vai dar um ponto aí pra que música é essa? Qual é a música? Olha aí. Atraso tem goteira. Tem não. Mas se tiver, vamos tirar. Hein? Hein, Maria Filha? Se tiver goteira, nós vamos tirar, que vai entrar no inverno agora. Valeu, um abraço, minha querida. Não, mas você tá participando do bolão da Mega Sena. Passa, continua aí, Subidinha. Fala aí, rapaz, abraçando a Isélia Matos. Qual é a música pra você que tá curtindo o programa? Bom dia, liberdade. Um abraço aí para o Plantão Notícia da Vila, um abraço aí para Juvan, Cissa, Maria, toda a turma bacana aí. Alô? Alô? Com quem eu falo? É Nega, que tem Jurema Rosa. Nega, qual é a música? Pinga de mim. Pinga de mim, ponto, Deus, olha aí, rapaz, pinga de mim, ganhou, rapaz. Rapaz, nós vamos. Pra você. Pra você também, minha amiga Nega. Um abraço aí pra vocês. De Oroz, participando do bolão, não tem baixinho. Tu que tinha botado na música. Olha, Mercantil Félix, fica na rua Manel Camilo, no 107, bairro Vila Nilma. Abraçando aí, Manezinho e Cecília. Jota de Góis, Andamos, Bitoneiro, Escoramento. Jota de Góis, fica no nosso plano. E o telefone para contato é 8809-2125. De você. Alô? O grande, o destino me espera. Não é você que vai. Alô, me bom dar dia. Na primavera. As flores bom lindas dia. Que eu com quem eu falo? Com Cícera. Cícera. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. É Cícera? É. Cícera, qual é a música, Cícera? Cícera, qual é a música? Você mais não. Vai. Aumenta o som aí. Conhece o jogo pela regra. Casa na mesa? Não sabe tu que eu já tirei leite e pé. É não, Cícera. Valeu, Cícera. Um abraço aí pra você. Que tá curtindo o programa Bom Dia Liberdade. Posto Aliança fica ali na rua Doutor José Holanda Montenegro, 21, bairro Veneza. Abraçando meu amigo Júnior Palácio. Que Deus abençoe essa turma. Pula, ó. Pula. Essa aí, ó. Vamos ver se essa aqui. Olha aí, dominguinho. Agora vamos ver qual é a música. Você vai ligar e vai dizer, vai participar aí. Olha aí, olha que música legal. Que falta. falta eu sinto de um bem. Que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, não só. Ei, Suquitinha, tem gente na linha, alô, bom dia. Eita, sexta-feira malvada, vai. Alô, bom dia. Bom dia, Cícero de novo. Cícero, qual é a música, Cícero? Me falta Cícero de ninguém, e falta me faz um xodó. É o nome da música, Cícero. Barato, o nome da música, Cícero. Valeu, Cícero. Me falta muito bem. Oh, é não. É não, é sim. Pode não. Alô, Cícero. Valeu, um abraço aí pra vocês que estão. Aumenta o som, Maestro Suque. Que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, não só. Alô, Francelino, bom dia. Eu só quero. Francelino, qual é a música, Francelino? Eu só quero xodó. Só quero xodó. Ponto pra você, Francelino. Valeu. Olha aí, tem mais gente participando. Vamos lá? Esse aí não viu? Passa aí. Alô, bom dia. Alô? Alô? Maria Ferreira de novo. Maria Ferreira, qual é a música, minha filha? O xodó. Eu só quero é um xodó. Quero um xodó. Ponto pra você. Completou. Ó. Oh. Alô, Zé da Matos, bom dia. Alô, Simão Dalins. Alô, Gonzaga da Vila Neiva, grande Gonzaga, um abraço pra você. Raimundo Matheus, lá no Cocobó. Olha lá. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro. Eita, meninos, 8 horas e 17 minutos. Você liga e participa com a música. Cadê você, Sandalins? Chico de Paula. É, um abraço aí pra Zélio, um abraço aí pra Pedrinho, rapaz. Neto Paruar, um abraço pro irmão. Ah, tem gente na linha. Alô, Moura do Cajuí, bom dia. Alô. Por isso eu vou. Alô, bom dia. Bom dia, Loura. Como é que tá chovendo aí, Loura? Tá me esperando. Tá não, quer ver o nome da música? Pode falar. Vai, qual é a música, Loura? Vai, Loura, qual é a música? Esperando na janela, sim, passou. Eita, rapaz, valeu. Ponto pra você, Loura do Cajuí. Abraçando pro pessoal do Alencar aí. Um abraço aí pro meu amigo João Ronca. Todos que estão curtindo. Elias da Padaria, um abraço, meu irmão. Olha aí. Essa aqui. Quem é que sabe essa aí? Bem novinha. Alô, Suquitinha, ó, tá aí, Maestro Suquitinha, aí, trocando as músicas aí do passado, rapaz. Boa. Alô, bom dia. Se eu perder esse. Olha aí, eu tenho um. Alô, bom dia. Sai agora. Bom dia. E com quem eu falo? Fala pra Edivan. Edivan, qual é a música, Edivan? Não posso ficar. É não, mas vai, você tá participando do bolão, valeu. Um abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe. Curta o programa Bom de Liberdade, participe você também. Ah, e aí, Antônia Matos, qual é a música? Ei, eu posso dizer? Pode dizer. É o Trem das 11. Trem das 11, pronto, rapaz. Trem das 11, rapaz. Aí você participa. Tem mais gente aí. Passa, Suquinha, passa. Alô? Alô, bom dia. Bom dia! Com quem eu falo? Com Cícero. Cícero, qual é a música? Trem das 11. Acertou! Cícera, valeu. Rapaz, Cícera danada, não pega. Valeu, um abraço aí pra meu amigo, a minha amiga Ana Paula lá no Alencar, Raimundo na 13 de maio, Cosmo Vicente lá na Santa Rosa. Um abraço, Cosmo de Vicente, né? Vamos, ó, olha aí, essa, rapaz, de quem é essa música? De quem é? Não, de quem não? Qual é a música? AGB? É... Quero ir na fonte do teu ser e banhar-me na tua pureza. Alô, suquitinho, que... olha que música linda aí. AGB, a lembrar os anos 80. Que tá a música aí dos anos 80 na volta pra nós ficar aqui. Um abraço pra minha Rio de Si, qual é a música? Abraço a você que tá curtindo todos lá no Alto de Jucá. Obrigado a você da Penha, você do Cardoso, você lá do Alto de Jucá, você da Vila Neuva, Vila Moura em São Gabriel. Um abraço aí pra França e Pedro Cavaco também. Olha aí, 8 horas e 21 minutos. Aí, Clécio, aí, cuida, mandei o áudio aí. Bota o áudio aí. A volta da manufaturada, daqui a pouco nós trazemos pra você mais música. Não saia, olha, não desliga o rádio. Fica na 870. Aliás, isso que tinha 870, que logo, logo nós estamos com a 90.7. Rapaz, olha, 90.7. Olha, nós vamos estudar uma brincadeira pra você. Uma brincadeira pra você. Para que a gente possa também levar para você a alegria da mudança. Nós vamos mudar de 870 para 1000.7, né? 90.7. Não é assim, Suquitinha? Ou tu tá me corrigindo à toa, Suquitinha? E foi? Tu tá achando que eu tô doido, Suquitinha? Valeu, Suquitinha! Bota aí, tá com o pau João Bandeira e vamos agora para onde, Suquitinha? Rádio Liberdade, em sintonia com você. Mulher, sua saúde é seu bem mais precioso. Por isso, a Clínica Ana Vivina Bezerra dispõe de equipamentos de altíssima qualidade para oferecer conforto e segurança em seu diagnóstico. O Dr. Hildernando Bezerra é médico especialista em ginecologia e obstetrícia. Realiza exames de ultrassonografia com imagens 4D e todo tipo de cirurgia ginecológica. Você, mulher, faça sua prevenção contra o câncer de colo do útero pelo menos uma vez ao ano. Agende já sua consulta. Rua 13 de Maio, 624, em frente à Catedral de São José, em Iguatu. Telefones 3581-1820 e 992-91-1869. Doutor Hildernando Bezerra. Sua saúde em boas mãos. Cariri da Sorte dessa semana está sensacional. Imagina só, um HB20 zero na garagem e um HB20 mais 10 mil no seu bolso. É demais! Confira! Tem 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. É muita grana. E no quarto sorteio tem um HB20 zero quilômetro mais 10 mil reais. Eu disse um HB20 mais 10 mil reais. É um HB20 mais 10 mil reais. Tudo isso só pra você. E mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o Cariri é dupla chance. São duas chances de ganhar. Compre já o seu com os nossos vendedores ou pelo aplicativo. Siga nossas redes sociais. Entre em nosso grupo VIP e receba as novidades em primeira mão no seu WhatsApp. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. 870. Liberdade. A rádio do seu coração. Hora Astral. Saiba o que os astros revelam para você. Leão. E para os nascidos em Leão, momento ideal para mostrar seu brilho e liderança. Aproveite as oportunidades para expandir sua carreira. Cuidado com a vaidade excessiva em relações. No amor, clima de paixão e intensidade. Saúde pede atenção ao sono. Seja generoso com os outros. Número da sorte é 01 e a cor é dourado. Virgem. E para os nascidos em Virgem, organize seu dia com eficiência, mas seja flexível diante de mudanças. No trabalho, detalhes farão a diferença. Evite ser crítico demais no amor. Priorize o diálogo. Saúde pede mais relaxamento. Confie em suas capacidades. Número da sorte é 05 e a cor é azul claro. Libra. E para os nascidos em Libra, o dia favorece parcerias e conexões. Aproveite para equilibrar responsabilidades e prazer. No trabalho, explore novas ideias. No amor, clima de harmonia e entendimento. Cuide da saúde com atividades que tragam leveza. Seja otimista. Número da sorte 07, a cor é rosa. Escorpião. E para os nascidos em Escorpião, mudanças tragam leveza. Seja otimista. Número da sorte 07, a cor é rosa. Escorpião. E para os nascidos em Escorpião, mudanças estão no horizonte. Confie no fluxo. Use sua intuição para resolver desafios. No trabalho, evite rivalidade. Capricórnio, Aquário e Peixes. Você está ouvindo Bom Dia Liberdade, com Antônio Baixinho. Ok, olha, abraçando a vocês aí que estão curtindo o programa Bom Dia Liberdade, obrigado a todos, um abraço aí para meu amigo Vieira, grande figura, Francisco Vieira, curtindo o programa Bom Dia Liberdade. Olha aí, Subidinho, vamos mais música aí, Subidinho? Vamos com a música aí pra você? Hoje não tem aniversário, não? Não, acho que tem ninguém, tem ouvinte, se tiver alguém aniversariando, dá um toque pra gente aí, pra gente cantar parabéns. É Valdeci Rebouço, e solicita agilidade em alguns projetos para Iguatu. Daqui a pouco nós vamos ouvir isso aí, pra que a gente possa fazer algumas considerações, tá bom? Qual é a música, Suquidinho? Vamos lá, tem gente na linha? Teu suave perfume, às vezes mata-me ciúme. Ah, após uma cerveja. Alô, vamos seguir primeiro pra cá. Alô, bom dia. Bom dia. Joana, qual é a música, Joana? A Beleza da Rosa. A Beleza de quê? A Beleza da Rosa. É, da Beleza da Rosa, Cícero. Valeu. Valeu, um abraço, Cícero. Vai lá, Cícero, sozinho. Alô, bom dia. Oi. Francelino, qual é a música, Francelino? Rapaz, ela tá lindo quando essa mulher falou, ela tá lindo, mano. Já atendeu o primeiro dela, mas aí. Vai, vale. Minha infância, beleza? Beleza da Rosa. Beleza da Rosa, valeu. Nosso ouvinte é atenado, viu? Wander Barbosa, bom dia, eu tenho baixinho. Olha aí. Olha aí, rapaz. Essa aqui, ó. Para, não. Rapaz, tu lembra de que isso? Tu lembra de que isso? Essa música. Tá com 60 anos já, tu isso? Você é a ciganinha, dona do meu coração. Olha aí, vamos ver se é pra ser certo aqui. Alô, bom dia. Oi. Qual é a música? Ciganinha. Carlos Alexandre, valeu. Vamos pra próxima, Suquidinha. Já tem Ritalinha. Alô, bom dia. Alô? Alô? Com quem eu falo? Como é? Como é? Tá dando Felipe? Da copiada. Da copiada. Fátima, qual é o bicho? Oh, qual é o bicho? Qual é a música? É a ciganinha, né? Uma mulher já falou. É, já, mas bota aqui. Aumenta isso, que tem essa aqui. Deixa eu ver. Só porque eu não tenho. É a ciganinha. Pronto. Valeu. Foi boa participação. Vamos pra próxima, Suquitinha. 8 horas e 29 minutos. Deixa eu ver, Suquitinha. Coloca aí, ó. Olha aí, Suquitinha. Bota música difícil, não, Suquitinha. Opa, coisa, mano. Rapaz, isso aí, vamos falar uma coisa. Isso não é música sexta-feira, não, Suquitinha. Presta atenção, isso é música de segunda-feira. Maria das Graças, Bom Dia Ontem Baixinho, Ciganinha, Carlos Alexandre. Olha aí. Vamos ver se acerta essa aí, vai. Aumenta o som aí. Aumenta o som, maestro. Bate uma saudade no meu peito. O amor tem um defeito que não dá pra consertar. Isso aqui é a culpa do programa em São Paulo, Luiz Orlando, Guarulhos, São Paulo. Valeu, Luiz, abraço, meu irmão. Se entrega sem saber o que vai olha, dar. Olha, vai, isso aqui. Vai. 3580808, você participa do Bolão da Mega Sena e também vai lá. essa cidade é uma selva sem você. Aí se que eu sozinho, como vou sobreviver. Valeu! Aqui um abraço aí pra minha amiga Vieira, Vieirinha. Bom, foto aqui da Liberdade, um abraço, meu irmão. Essa cidade é uma selva sem você. Minha amiga Vitória, rapaz, lá em Campos Dados, curtindo o programa Bom Dia Liberdade. Obrigado aí. Desse jeito eu vou morrer. Vani Barbosa, bom dia, tem baixinho. Alô? Ei, posso participar de novo? Pode, nós queremos saber se nós vamos com a música. Essa cidade sem você. Essa cidade é uma selva sem você. Valeu, rapaz. Um abraço aí, minha querida. Um abraçando a todos que estão curtindo o programa lá em Cariús. Obrigado a você de Cariús, obrigado a você. Minha amiga Vânia Barbosa, bom dia ontem baixinho. Bom dia a todos que estão curtindo esse maravilhoso programa. Programa Bom Dia Liberdade. Levando pra você a alegria, a música. Olha, ó. Aí é boa, viu, Suquinha? Valeu, Suquinha, colocando a música do roteiro aí. Pra você. Qual é a música? Valeu. Alô, bom dia. Bom dia, meu rei. Com que eu falo? É o Dezinho do Tabuleiro, velho. Dezinho do Tabuleiro, rapaz. Quanto tempo, Dezinho? Não é, rapaz, mas tu sabe onde é que eu tô? Hoje eu tô com 53 dias pastorando passarinho aqui na roça, mas eu tô com raidinho aqui, ó. Pronto, rapaz. Onde é? No Alencar, né, Dezinho? Eu tô aqui entre a Vase Grande e o Carrapicho. Ah, Dezinho. Dezinho, qual é a música, Dezinho? Aumenta só isso, Vidinho. Uma noite de verão. Como é? É uma noite de verão. É não, mas andou bem pertinho. Valeu, Dezinho. Rapaz, qualquer dia vai na Vase Grande, pra dar bater um papo. Valeu, meu irmão. Um abraço. Valeu, cara. Bom dia. Aproveitando aí, fala em Vase Grande aí, um abraço aí pra Luciano, rapaz. Um abraço também pra Ciele, Cícero também. Dona Maria Pequena, um abraço pra quem? Dona Josefa Bezerra da Cruz, rapaz. Genoveva, minha, olha, Genoveva, esse nome é muito simpático. É o nome da minha avó, Genoveva. A minha nova, minha avó era Genoveva Maria da Conceição. Era. Olha aí, aumenta o som, maestro. Eita, menina, essa sexta-feira vai papocar mesmo. Papocou, papocou, papocou. Olha aí, ó. Ao menos o que isso. O seu nome eu escrevi na areia. Rapaz, ninguém tá certo dessa música, Vitinho. Liga. Olha, eu conto até cinco. Se ninguém ligar, nós tira, pula pra um. Pula pra um. Olha, um. Dois. Três. 4, 5, vou dar só uma pista. É o mês de amor. É o mês de amor, vamos ver se acerta. Alô, Silvanei do Alto Jucá, bom dia, Silvanei. Bom dia. Silvanei. Tá do mar? É, tá no ar, qual é a música? A onda do mar. A onda do mar não. Mas olha, eu vou te dar uma pista. É um mês de amor. É, pronto, é, não, eu tô dando um mês, quantas semanas? A pista tá dada, dá pista. Silvanei, olha, é um mês, Silvanei, é um mês de amor. Aí, divida aí, passa aí. Um mês tem quantas semanas? Valeu, Caio. Tem gente ali, alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Joana do Cocobó. Joana. Um mês tem quantas semanas? Valeu, Caio. Tem gente ali, alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Joana do Cocobó. Joana do Cocobó. Joana, essa, como é o nome da música, Joana? 4 semanas de amor. Pronto, 4 semanas. Eu falei pra um mês, eu dei uma pista. Um mês de amor, né? Rapaz, agora vamos mudar aqui. Vamos paturar e eu vou fazer a pergunta. Se você, Suquidinho, se você, eu vou, essa é a pergunta para todos os ouvintes, para mudar agora. Se você casou e quer passar a lua de mel, qual cidade do Brasil você iria passar a lua de mel? A pergunta para você não, para todos os ouvintes. Digita aí, você queria passar Eu queria passar particularmente em Cariús, né? Mas cada um tem seus. Cariús, aí lá na Conceição. Então você, 30, quem você gostaria de passar lua de mel aonde? Agora a pergunta é a seguinte: aonde você gostaria de passar lua de mel? Quem quer responder aí pra você? Rádio Liberdade aí. Aqui, você nota 10. Ótica Boa Visão. Informa a hora certa. 8h36. Atenção, cuidado ao ser abordado para realizar exame de vista. Na maioria das vezes, nos distritos, bairros ou ruas, você pode ser induzido e até conduzido por carona a uma avaliação ilegal por não médicos ou a uma avaliação incompleta em consultórios improvisados e mal equipados. No Hospital Provisão, temos o melhor da ciência e da tecnologia. Faça já o teste visual gratuito por computador no Hospital Provisão. Rua Doutor João Pessoa, 540, Praça da Matriz, Centro de Iguatu, Ceará. Ou ligue 3581-1466. Programa Rumo Certo, todos os sábados, na Rádio Liberdade AM, das 14 às 15 horas. Realização Renovação Carismática de Iguatu. Apoio a Ceará Enfeites Bordados, Aimacom, Artes e Presentes e Fran Polpa de Frutas. Programa Rumo Certo, aos sábados, aqui na Liberdade AM, das 14 às 15 horas. Fossa cheia causa mau cheiro e incômodo a seus vizinhos. Por isso, se você está precisando esgotar a sua fossa, chame o Limpa Fossas. Com mais completo equipamento alemão e profissionais experientes para resolver o seu problema. O Limpa Fossas é a única empresa que tem todas as licenças ambientais. Aceita todos os cartões de crédito. Sua fossa está cheia. Ligue 3581-1805 ou 98802-5950 ou então 3581-3579. Limpa Fossa, Rua 21 de Abril, 675, em Iguatu. Organização Wilton. Acelere sua riqueza com o Totoleque Interior. São mais de 80 mil reais em prêmios neste domingo. Tem 3 CG 160 Start no primeiro prêmio, 5 mil reais no segundo prêmio, 3 giros da sorte de 2 mil reais pro interior norte e sul e 20 rodadas da sorte de 500 reais pro interior norte e sul. Tudo só pro interior e só 5 reais. Totoleque, aqui você ganha de verdade. Redonda, quadrada, qualquer tamanho com sua marca. RN Caixas, a embalagem que foi aprovada. Matéria-prima de qualidade, suas caixas com sua logomarca. RN Caixas, a embalagem que foi aprovada. RN Caixas, telefone WhatsApp 88988181987, Iguatu, Ceará. Quer ganhar prêmios de verdade? Então compre o Rota Fácil Capitalização. Todos os meses tem o sorteio de 5 motos Honda Pop 0 quilômetro e mais 100 poupanças de R$1.000. São 150 mil reais em prêmios todos os meses. Seja você também mais um ganhador do Rota Fácil. São muitas chances para você ganhar. No Rota Fácil você não perde nada, porque além de concorrer a tudo isso, ao final do contrato você ainda recebe tudo que investiu em confecções e artigos de cama, mesa e banho nas lojas Top Jeans em Cajazeiras, Souza, Lavras da Mangabeira, Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte e em Iguatu, Ceará. Venha ser feliz você também no Rota Fácil, porque o Rota Fácil é o jeito fácil de ganhar. Música. A produção está parando por conta de sua dívida rural? Tá na hora de se regularizar para você continuar a produzir. Deixe suas contas em dia com o Banco do Nordeste e volte a investir no seu futuro no campo. Aproveite essa oportunidade e resolva suas pendências com as melhores condições que cabem no seu bolso. Tenha mais tranquilidade na sua produção. Regularize. Procure seu agente de microcrédito. Ligue 0800 728 3030 ou vá até uma agência. Banco do Nordeste. Governo Federal. União e Reconstrução. Alô, Iguatu e toda a resenha! Fala comigo, bebê! Fala comigo, bebê! Já passou do Raiz Supermercado hoje? Gente, não! Então corre! Quem economiza, faz suas compras no Raiz Supermercado! Aqui tem tudo que você precisa pra sua casa, tá? Temos uma mega variedade em produtos de limpeza, perfumaria, cereais, bebidas, frutas e verduras pra você aí, ó. Tudo bem fresquinho, gente. E o açougue mais completo da cidade, tá? O Raiz Supermercado aceita todos os cartões de crédito, tá? Inclusive o refeição. Gente, também fazemos entrega a domicílio, tá? Basta chamar no zap. Ei, anota aí, ó. É o 99801-9421, gente. Raiz Supermercado 1 e 2, tá? Localizados na Rua Maria Dolores Bandeira, número 222, no bairro Lagoa Parque, tá? E também na Avenida dos Quixelôs, número 1346, no bairro Cajueiro. Aí, supermercado, aqui você economiza! Liberdade, a rádio do seu coração. Hora Astral. Saiba o que os astros revelam para você. Sagitário. E para os nascidos em Sagitário, dia ideal para explorar novos horizontes. Invista em estudos e atividades que expandam sua visão. Evite promessas que não pode cumprir. No amor, momentos de alegria e descontração. Saúde pede mais movimento. Aproveite a liberdade com sabedoria. Número da sorte é 04 e a cor é roxo. Capricórnio. E para os nascidos em Capricórnio, foco nos seus objetivos e evite distrações. No trabalho, oportunidades financeiras podem surgir. Saúde pede equilíbrio entre produtividade e descanso. No amor, valorize os momentos simples. Organização será sua aliada hoje. Confie no processo. Número da sorte é o 10 e a cor é marrom. Aquário. E para os nascidos em Aquário, criatividade em alta para resolver problemas. Evite impulsividade em decisões importantes. Relacionamentos pedem mais atenção e empatia. No amor, seja mais flexível. Saúde mental precisa de momentos de reflexão. Invista em inovação no trabalho. Número da sorte é 11 e a cor é prata. Peixes. E para os nascidos em peixes, confie na sua sensibilidade para tomar decisões. Bom momento para planejar mudanças. No amor, evite criar expectativas irreais. Saúde pede relaxamento e cuidados com a mente. No trabalho, siga sua intuição. Conexões espirituais em alta. Número da sorte é o 12 e a cor é lilás. E eu vou ficando por aqui com as previsões astrais de hoje, mas eu volto aí, se Deus quiser, na segunda-feira, trazendo para você as previsões astrais para o seu signo. Beijos! Tchau. Você está ouvindo Bom Dia Liberdade com Antônio Baixinho. Olha, 8 horas e 44 minutos. Ô, Suguirinho, vamos ouvir agora. Olha, deixa eu primeiro o pessoal fazer aqui a resposta, né? Olha, Silvanei disse que queria passar no Rio de Janeiro e Ben Nonor em Paris. Eita, como é? Em Paris é bom, lá na Torre Eiffel, né? Também passaram o Deu na Torre Fé, um sacrifício melhor, seu filho. Eita, um abraço, minha amiga Bendonor. Aí, Ilo Neto se reúne com um superintendente da SOC, Valdeci Rebouça, e solicita agilidade em alguns projetos da Iguatu. Você tem que colocar aí o áudio aí do Ilo Neto. Estamos aqui ao lado do Valdeci, superintendente da SOL, tratando de algumas questões aí do nosso Iguatu. A climatização do campus institucional da URCA, a escola de tempo integral que vai ser iniciada em nosso Iguatu, e a Casa da Mulher Cearense e o Hospital Regional, para melhorar a vida do iguatuense, a educação, a saúde e a assistência social. Ou seja, projetos importantíssimos que o nosso governador está priorizando para melhorar a vida do nosso iguatuense. Bom, primeiro que é uma alegria grande recebê-lo aqui. Será uma liderança, está ingressando profundamente para aquela região. Todos esses projetos que o Ilo colocou, nós estamos em andamento, colocamos aqui na pauta como prioridade, e já, nos próximos meses, nós temos boas novidades para colocar para o povo de Iguatu. Então, pessoal, acompanha a gente, que vem novidades por aí, vem notícia boa para o nosso Iguatu. Valeu! Ok, rapaz, olha aí, você viu aí o esforço aí do Ilo Neto. Eu tinha comentado, até que coloquei antes de ontem, eu achei muito interessante, e vou repetir outra vez aí a fala do Ilo Neto, a preocupação do Ilo Neto com Iguatu. Isso é uma coisa que é até rara na política. Eu tive até conversando com a pessoa e ele disse: Antônio, eu vi a fala do Ilo Neto, colocou lá, eu achei muito interessante, porque hoje tá essa política de perseguição, essa política de perseguir o prefeito que está eleito, não ajudar a cidade, está prejudicando o povo. Então, veja a mentalidade aí dele, né? Mesmo perdeu a eleição, mas já está na luta aí, sabendo ele que tem uma administração atual administração, se colocar dinheiro aqui no Iguatu vai embora, né? Mas mesmo assim, ele está lutando aí para que seja melhor, tenha melhoria para o nosso povo iguatuense. E eu acredito muito que o pensamento político é diferenciado do Ilo Neto. Eu tenho acompanhado ele, até porque hoje nós vivemos um mundo diferente, né? E principalmente a juventude tem um pensamento totalmente diferente. Não como eu acompanhei no passado, as perseguições que aconteceu da oposição na época, com aquele lixão, denunciar aquele aterro sanitário. E o aterro sanitário foi autorizado pela SEMAS, foi autorizado por todos, e depois eles fizeram da maneira que fizeram. 109.196 casas, que ninguém esquece disso nunca, para prejudicar Iguatu, segundo eles, dizendo que não podia lá no terreno, né? E hoje o terreno é ali perto do Detran. Quer dizer, tudo isso era uma perseguição da oposição na época para complicar Iguatu, e no final quem ia perder era o prefeito, mas na verdade quem perdeu é o povo de Iguatu. Então, eu quero mais uma vez parabenizar essa atitude, e que continue assim, continue trazendo coisa para Iguatu, sem olhar para quem. Consegue trazer ambulância para nosso, consegue trazer mais benefício. Quem vai lucrar não é prefeito, não, quem vai lucrar é o povo. É por isso que está muito bem, está em bom caminho o Ilo Neto, né? Parabéns, né? Gostei muito, porque essa política de travar as coisas que já aconteceu, isso tem que acabar, isso tem que ser esmargado, né? Tem que trazer benefício para a população. Se conseguir aí trazer 2, 3 ambulâncias para Iguatu, pode ser prefeito que quiser. Isso é importante, é para nós que precisamos, principalmente o povão que precisa do sistema de saúde. Eu se precisar também, vereador, fiscalizar. O triste é que não está acontecendo isso. Você vê um hospital regional desse, pode ser prefeito que quiser. Isso é importante, é para nós que precisamos, principalmente o povão que precisa do sistema de saúde. Eu se precisar também, vereador, fiscalizar. O triste é que não está acontecendo isso. Você vê um hospital regional desse aí, o dinheiro que entra todos os meses, entra na saúde de Iguatu, todos os meses, não é para estar faltando médico, faltando dentista, que nem falta aí nos postos de saúde, né? Mas é muito, faltando médico do hospital. Eu mesmo, a você, eu já levei gente para Cedro, já levei pessoas para mulher e ganhar neném em outra cidade, né? Tem a cirurgia que não tinha um anestesista, né? Isso aí não pode acontecer. Para isso tem que ter uma Câmara de Vereador e o Ministério Público. O Ministério Público também não está agindo como é para agir. O Ministério Público, deve ser Vasconcelos aí, o Ministério Público e também a Câmara de Vereador são órgãos que é para fiscalizador. Eu fui vereador por 3 anos, por 3 mandatos, e graças a Deus eu cumpri o meu mandato com seriedade. Eu não cumpri meu mandato sendo Maria Rai com as outras, não. Eu fiz o que era para ser feito. Fiz o que era para ser feito. Lutar pelas pessoas, lutar também, fiscalizar fiscalizar o governo que seja, não é só porque o vereador é de situação, não pode fiscalizar não. O vereador, se for uma boa administração, o vereador sendo da situação, se ele fiscalizar, se ele cobrar, saber cobrar, ele tá ajudando a administração e ajudando o povo, né? Eu já falei aqui, acho que centenas de vezes, mas vou falar várias vezes. É, quando eu fui vereador a primeira vez, eu fui 4 anos vereador de oposição. Às vezes que precisava votar no... Eu votava quando o projeto era importante, eu não queria saber quem estava acontecendo, eu votava. Até que foi muito pouco na época, mas a gente votava, né? Porque eu não voto contra o povo, não, nunca votei contra o povo. Não tem como agradar todos, porque é natural. Eu sempre digo, olha, uma administração que deixa um sujeito andar na contramão num carro, na contramão, sujeito deixa animal solto na rua, animais, cavalo, gado, dentro de uma feira livre daquela que eu já vi há poucos dias, e não prende, porque se ele prender, vão dizer, olha, tá vendo, tá prendendo um cavalo num carroceiro, quer dizer, o cavalo tá errado, rapaz, se esse cavalo vai barroar numa pessoa, vai matar uma pessoa, ou ele mesmo, o animal morre também, tudo isso, a culpa é da administração. Então, quando você vai assumir um carro, você não pode agradar todos, não. Tem que acabar com isso. Aliás, está desagradando muito mais se você não está cumprindo a cidade, né? E você que está batendo pau para esse tipo de coisa, acontece um problema com a pessoa sua. Como é que vai ficar a situação, né? Então, fica aí mais uma vez o reconhecimento. Gostei muito. Tem que participar, tem que trazer alguma coisa. É desse jeito mesmo aí, preocupado com o nosso povo. Ele tem 27 mil pessoas que votaram nele, e essas 27 mil pessoas tem que dar um recado. E o recado é fazendo do jeito que ele tá. Trabalho, né? Vamos lá, Suquitinha? Vamos faturar? Rádio Liberdade AM, uma rádio feita pra você, com você e por você. Mulher, sua saúde é seu bem mais precioso. Por isso, a Clínica Ana Vivina Bezerra dispõe de equipamentos de altíssima qualidade para oferecer conforto e segurança em seu diagnóstico. O Dr. Hildernando Bezerra é médico especialista em ginecologia e obstetrícia. Realiza exames de ultrassonografia com imagens 4D e todo tipo de cirurgia ginecológica. Você, mulher, faça sua prevenção contra o câncer de colo do útero pelo menos uma vez ao ano. Agende já sua consulta. Rua 13 de Maio, 624, em frente à Catedral de São José, em Iguatu. Telefones 3581-1820 e 992-91-1869. Doutor Hildernando Bezerra. Sua saúde em boas mãos. Clínica Tobias Lima Verde, tratamento especializado na coluna vertebral, artrose dos joelhos e problemas ortopédicos. Dispõe ainda de serviço especializado em fisioterapia, reeducação postural global e pilates. A Clínica Tobias Lima Verde está sob a responsabilidade do Dr. Péricles Araújo, especialista em ortopedia e traumatologia. Atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30. Na Clínica Tobias Lima Verde, você paga sua consulta em até 3 vezes no cartão. Medicina com seriedade você encontra na Clínica Tobias Lima Verde, localizada na Rua Senador Pompeu 99, na Praça da Matriz. Telefone de contato é 3581-1504. Que Black Friday é esse, papai? Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! Vem, vem! Vem pra cá! Vem! Tem fritadeira grande por R$179. O fogão automático fica R$499. O freezer é R$1.659. Refrigerador duplex é R$2.699. Ventilador gigante fica só R$139. Tem pneu a partir de R$289. E o Motorola é só R$599. Black Friday do Armazém Paraíba. Ninguém faz igual. É isso mesmo. Mais um ano chegando, trazendo com ele esperança e renovação de dias melhores, felicidades e paz. E nesse momento tão especial, a Casa Progresso comunica aos clientes e amigos que dispõe de presépios, velas, anjos, guirlandas, enfeites para árvores e lembrancinhas para trocas de presentes entre amigos e comemorações a preços populares. Feliz Natal e próspero ano novo a todos. São os votos da Casa Progresso. Rua Santos Dumont 37, no centro de Iguatu. Telefone 3581-1861. música, entretenimento e informação. Liberdade, a rádio que o povo gosta. Você está ouvindo Bom Dia Liberdade, com Antônio Baixinho. Olá, bom dia, 8 horas e 55 minutos. Olha, trabalhamos em nome de Mercantil Félix, que fica na rua Manel Camilo, no 107, bairro Vila Nilma. Abraçando Emanezinho, Cecília. É, J de Góes, andamos, bitoneiro, escoramento, J de Góes, que o nosso plano, o telefone para contato é 8809-2125. Posto Aliança fica na rua Doutor José Holanda Montenegro, 21, bairro Veneza. Abraço, meu amigo Júnior Palácio, figura maravilhosa. É, aqui eu mando um abraço aqui também para minha amiga Wanda Almeida, né? Santana Almeida também, olha aí, coincidência. Francisca Souza, bom dia, ontem baixinho, mora aqui no Bravo. Francisco de Souza, todos os dias assisto o seu programa. Obrigado aí, minha querida. Tu pega meu telefone, Francisco, que é 97-76-78-73, que é pra mim passar as mensagens pra você, tá bom? Pra você ganhar no jogo de um bicho aqui com a gente e na Mega Sena, tá bom? Abraçando a todos que estão curtindo o Bravo. Obrigado aí a todos. Um abraço para meu amigo Bordado lá na 7 de setembro. Um abraço para você, Bordado. Um abraço também pro pessoal lá das oficinas. Meu amigo Neto, na oficina. Leandro, bom dia, ontem baixinho. Leandro Medeiros, estou assistindo. Mando uns parabéns para minha filha. Minha afilhada. O nome dela é Isadora. Um mês hoje de nascida. Toca catuaba com amendoim. Olha aí, rapaz, dá um tazinho aqui no final, aqui a vi, né? Obrigado aí você, Maria do Socorro, bom dia, tem baixinho, deixa eu ver mais gente aqui, deixa eu ver isso que tinha, sai daí, isso, sai. Maria do Socorro, Santana, já falei, é aí, Leandro Guilherme, Medeiros, bom dia a todos vocês, deixa eu ver, tem mais gente aqui, subitinho, obrigado a vocês, deixa eu ver aqui no Facebook, tem algumas pessoas, participou aqui, não deu pra colocar tudo aqui no WhatsApp, peço desculpa a vocês, mas quero mandar aqui um abraço para Luiz Ponte, né? Um abraço aí pra vocês, curtiu o programa, Rosideta na Copiara também, Ana de Lulu, um abraço aí minha amiga Ana de Lulu, Rafael, Gugu, Aparecida, é, todos vocês, é, Matheus, um abraço. Suquitinho, vamos encerrar? Não. Amor de aniversário pra todos essa turma aniversariante, também pra meu amigo Leandro, a sua filha, né? E por... Supermercado Leandro informa a hora certa. 9:01. O Supermercado Leandro tá com uma super novidade. Agora são ofertas diárias para você economizar. Dispomos do setor de hortifruti, frigorífico, lanchonete, utilidades para o lar e para melhor atendê-lo, disponibilizamos de 3 lojas. Fica ligado nos nossos endereços. Rua Engenheiro Wilton Correia Lima, número 149, Prado. Avenida Agenor Araújo, número 852, Centro. E Praça Francisco Ayrton Jucá de Carvalho, número 30, Centro. Siga-nos também em nosso Instagram, Supermercado Leandro Oficial. Supermercado do Leandro, é pra toda a família. Medical Saúde, loja especializada em equipamentos ortopédicos e hospitalares, produtos para academia, meias de compressão e prótese mamária. A Medical Saúde vende cadeiras de rodas, camas hospitalares e colchões para pessoas acamadas. Atendimento direto ao cliente, com entrega em qualquer ponto da cidade. Medical Saúde, endereço Avenida Genor Araújo, 1036, no centro de Iguatu. Telefone 3581-1765. Medical Saúde, o nosso prazer é cuidar de você. Atenção, o Esquenta Black Series chegou com tudo pra você comprar barato. Cuida! Refrigerador, 2 portas, 400 litros Frostfree Electrolux por R$ 2.999 ou 12 de R$ 299,90. Samsung Galaxy A15, 256 GB por R$ 1.299 ou 10 de R$ 129,90 sem juros. Kit cozinha, 7 portas, 2 gavetas REM por R$ 899 ou 12 de R$ 89,90. Só preço arrasador. Aproveita agora. Compre na loja, no site ou app. Zenith, a maior Black do Ceará, está aqui. Alesse, a Casa do Povo trabalha pelos cearenses. Nos últimos 3 anos, a Procuradoria Especial da Mulher chegou a mais de 130 municípios, atendendo mais de 7 mil mulheres. O Departamento de Saúde da Alesse somou mais de 273 mil atendimentos a servidores e entorno. E o Centro de Desenvolvimento Infantil, mais de 47 mil atendimentos. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. A cidade inteira de ponta a ponta se liga na Liberdade. Começa aqui e agora o programa Uma Luz em Seu Caminho. Pare de sofrer agora. Uma Luz em Seu Caminho. Apresentação do pai José de Ogum. E sai da casca. Nesse glorioso momento, eu quero pedir licença a você, pai de família, a você, mãe de família, para que eu possa entrar na sua casa com as minhas palavras de fé. Está no ar o programa Uma Luz em Seu Caminho. Esse programa é um programa espírita, um programa aconselhativo, que tem a criação e a apresentação do médium vidente espiritualista, pai José Dion. Esse programa também é um programa que tem o apoio total da Federação Espírita de Umbanda e Candomblé do estado da Bahia, onde eu faço parte dessa federação há muitos anos. E é onde eu venho resolvendo muitos problemas em pessoas que vinham sofrendo através da inveja, do olho grande, da bruxaria e até mesmo da própria macumba. Olha, meu amigo, minha amiga, a macumba, ela mata, ela aleja. Quando não mata nem aleja, ela deixa a pessoa doido ou abestalhado, até mesmo sem saber o que fazer da vida. Portanto, meu amigo, minha amiga, se você é uma pessoa que vem passando por todos esses problemas, você tem alguém na sua casa vivendo todos esses dramas, é só me procurar. Pois abaixo de Deus, primeiramente, eu saberei o que fazer com o teu problema. Não importa qual seja ele. Você venha dividir comigo, porque eu sou preparado há muitos anos e graças a Deus, aonde passo, aonde já passei. Por incrível que pareça, eu nunca perdi uma cura sequer, nunca perdi nenhum só trabalho. É bastante que me procure e deposite em minhas mãos todos os seus problemas, pois com certeza com eles eu saberei realmente o que fazer. Se você é aquela pessoa que ama e não é correspondido ou correspondida, se você é aquela pessoa que tudo que faz dá errado, é aquela pessoa que dá 2 passos para frente, E ao mesmo tempo você dá quatro ou cinco para trás. Olha, meu amigo, de repente alguma coisa misteriosa possa estar existindo na tua vida que você não tem o conhecimento. Meu amigo, minha amiga, se na tua casa não tem paz, no teu lar não tem harmonia. Se na tua casa até parece mais uma farmácia e você não aguenta de tantos medicamentos, é só me procurar, pois eu tenho a solução certa para o teu problema. Abaixo de Deus, primeiramente. Eu sou o Pai José de Ogum, sou conhecido em todo o norte e nordeste do Brasil por eu ter os meus trabalhos aprovados. E onde passo, aonde já passei, eu nunca perdi nenhum só trabalho. Portanto, venha tirar suas dúvidas com esse médio vidente espiritualista que vos fala, Pai José de Ogum. Olha, meu amigo, minha amiga, e você nunca deixa para amanhã o que você possa resolver hoje, pois o amanhã poderá ser tarde demais. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos disse: faça por ti que eu te ajudarei, te livra dos males que eu te defenderei, dai água a quem tem sede e comida a quem tem fome, batem nas portas fechadas que elas se abrirão. Portanto, meu irmão, acima de tudo você tem que ter a fé, porque a fé, ela remove montanhas. Então, ao você me procurar, você venha com a sua consciência limpa e com uma certeza que eu vou te ajudar. Vou desmanchar qualquer tipo de problema, de trabalhos que alguém tenha feito para você. Seja ele qual for, bruxaria, feitiçaria ou magia negra, pois sou preparado dentro dos terreiros de Candomblé para resolver qualquer tipo de problema na vida de qualquer pessoa. Porque, meus irmãos, Deus deixou em cima da terra pessoas de boas vontades, deixou pessoas preparadas para ajudar qualquer pessoa que esteja necessitando de forças espiritual. Portanto, meu amigo, minha amiga, você venha e deposite em minhas mãos todos os seus problemas, pois eu saberei o que fazer com cada um deles. Eu tenho compromisso com todas as pessoas que vêm à minha procura e, graças a Deus, aonde passo, muitas pessoas vêm à minha procura e também muitas pessoas vêm à minha procura e também muitas pessoas vêm me agradecer, porque o trabalho é com a verdade espiritual. Portanto, venha, ligue para os meus telefones e tire as suas dúvidas. Olha, atenção, muito atenção a todos vocês, ouvintes aqui desta emissora. Tire as suas dúvidas. Olha, atenção, muito atenção a todos vocês, ouvintes aqui desta emissora. Vou a todos vocês da cidade Iguatu e você de regiões vizinhas. Em breve estarei atendendo aqui presencialmente na cidade de Iguatu. Mas como eu já trabalho aqui na região, você já pode falar comigo na cidade de Acopiária, que é muito próximo aqui à cidade de Iguatu. Então, se você quer resolver o seu problema mais rápido, ligeiro, em dias contados, e você quer entrar um ano novo com o seu pé direito na frente, me procure. Agora, no dia 6 de dezembro, atenção, dia 6 de dezembro, eu estou atendendo na cidade de Acopiária e vou estar em uma grande concentração espiritual aqui no hotel do meu amigo Heleno. O hotel Heleno fica ali na mesma rua da rodoviária, bem próximo da rodoviária, no centro de Acopiária. O hotel Heleno é um hotel inteiramente familiar. Você pode me procurar dia 6 de dezembro em Acopiária, Faça a sua consulta com esse médium vidente, o vidente mais conhecido do Brasil, que é o Pai José de Ogum. Venha até a minha pessoa, deposite em minhas mãos os seus problemas e com certeza eu saberei o que fazer com cada um. E agora vamos divulgar aqui os nossos números de telefone. São dois telefones onde você possa entrar em contato conosco, onde você possa agendar aí a sua consulta, pode resolver o seu problema também aqui através do nosso WhatsApp. Vamos notar aí os nossos telefones. Primeiro número, DDD 86 99803 1503. Esse é o primeiro número de telefone. Vamos ao segundo. DDD 99 985 20 45 02. Então esses são os números do telefone do médium vidente Pai José de Ogum. Estarei aqui aguardando a sua ligação. E dia 6, presença confirmada do Pai José de Ogum na cidade de Acopiária, no Hotel Heleno. A partir de agora, no programa Uma Luz no Seu Caminho, você ouve um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida mudada. Ouça agora o seu depoimento verdadeiro. Bom dia, minha amiga. Como é o seu nome? Benedita Pedro Rocha. Bom dia, Pai José. Você mora onde, minha irmã? No município de Cocal. Você veio aqui agradecer ao Pai José de Ogum, não é isso? É, vim agradecer ao Pai José, que eu estava muito doente, de noite era assombrada dentro de casa. Eu ouvia voz, me chamava, eu não podia dormir de noite assombrada. Eu ouvia cochicho, pisando ao redor da casa. Aí eu atrás, desesperada. Aí eu ouvi de noite uma voz, disse assim: ele fez um despacho e eu vi uma galinha preta no canto da casa. Posso? E graças a Deus a senhora me procurou. A senhora já estava até sentindo os problemas nos pés, né? Estava sem caminhar. Aí quando me procurou, foi realizado o trabalho e hoje está curada, não é isso? É. Estava aleijada, sim, senhor, do meu pé. Eu andava dentro de casa, era o tipo aquelas pessoas que era aleijada pulando só com o pé. Aí eu vim, me consultei com o Pai José e graças a Deus, um dia, uns 4 dias em diante da primeira consulta, já fui melhorando e hoje em dia eu tô liberta. Eu vivia dentro de casa, era triste, chorava, me sentia atraída. Hoje eu tô liberta, alegre, graças a Deus. Eu faço meu sorriso dentro de casa é cantando, agradeço muito a Deus e o Pai José, que tem um trabalho muito abençoado de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá feliz, minha irmã? Tô muito feliz que Deus botou o senhor pro Cocal para fazer o bem pra gente. Que eu tô muito feliz, muito emocionada, que eu tô boa do meu pé, graças a Deus. Agradeço a Deus e o Pai José, que é uma pessoa que tem um trabalho muito abençoado de Deus, graças a Deus. Muito obrigado, Pai José. É um dinheiro que a gente paga o senhor e ainda fica devendo. Graças a Deus. Vocês estão vendo aí a prova do nosso trabalho, né? Mais uma pessoa agradecendo. E onde a gente passa é isso, né? Resolvendo muitos problemas em pessoas que vêm sofrendo. Está aqui essa senhora, da cidade de Cocal, dando o seu testemunho de agradecimentos. Está sofrendo com problemas de saúde? Sente dores no corpo sem explicação? Já procurou vários médicos? Fez muitos exames e o resultado sempre não dá nada de anormal. Mas as dores continuam e remédios não resolvem. Está desesperado. Não suporta mais essa situação. Se você está passando por tudo isso e ainda não encontrou a solução, é porque o seu problema é espiritual. Você pode estar sendo vítima de trabalhos de magias e feitiços. E assim como qualquer outra doença, pode ser transmitido pela comida, pela bebida ou até mesmo por um simples toque ou objeto. Fique atento.

Você pode estar sendo vítima da inveja do olho grande, da bruxaria ou até mesmo da própria macumba. A macumba, meu irmão, ela mata, ela aleja. Quando não mata e nem aleja, ela deixa sequelas. Deixa a pessoa até mesmo doido ou abestalhado, sem nem saber o que fazer da vida. Portanto, se você é uma pessoa que vem passando por todos esses problemas, vem vivendo todos esses dramas, é só me procurar. Hoje estaremos aqui para resolver qualquer tipo de problema na sua vida, não importa qual seja ele. E você, meu irmão, minha irmã, você não confunda os nossos trabalhos com trabalhos de pessoas que vem passando aí na tua porta, na tua região, pessoas me prometendo coisas que não são capazes de cumprir. Portanto, Pai José de Ogum, fazemos parte de uma federação espírita, aonde estamos registrados dentro da FENECAP, Federação Espírita de Umbanda e Candomblé, do estado da Bahia e também do estado do Maranhão. Portanto, a gente tem um conhecimento profundo dentro do espiritismo e a gente não está aqui para enganar ninguém, como muitas pessoas que andam por aí dizendo que é espírita, dizendo que faz aquilo e nunca resolvem nada. Portanto, não confunda o nosso trabalho com essas pessoas. Portanto, venha, traga o seu problema, que com certeza com eles nós saberemos realmente o que fazer. Glorioso momento, estamos aqui colocando um ponto final no nosso programa de hoje. Você que está na escuta, prepare aí rapidinho um copo com água, que hoje vai ter a oração de São Jorge Guerreiro e vamos comigo entrar em oração. Chagas abertas no coração sagrado de todo amor e bondade, que o sangue do Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame, para que hoje e sempre eu ande bem vestido, ande bem calçado, ande bem armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, vivos, vizinhos ou invisíveis, tendo pé não me alcances, tendo mão não me toques, tendo olhos não me enxerguem e nem com o pensamento possa fazer mal algum contra a minha vida, e todos aqueles que tentar fazer o mal contra a minha pessoa ficará debaixo do meu pé esquerdo, assim como ficou o dragão debaixo das patas do cavalo guerreiro de São Jorge. Amém. Acabamos de apresentar o programa Uma Luz em Seu Caminho. Agradecemos a sua honrosa audiência. Identificação. Esta é a ZYH591, Rádio Liberdade AM de Iguatu, frequência 870 kHz. A emissora do povo. Música, esporte, notícia. Supermercado Leandro informa a hora certa. 9:23. Esquenta Black Friday Supermercado Leandro. Aproveite. Tomate 3,99 o quilo. Macarrão espaguete bom sabor 400 gramas 2,49. Macarrão Ninho Fortaleza sem ovos 400 gramas 4,99. Creme de leite Betânia 200 gramas 2,99. Margarina Primor 1 quilo 9,99. Ketchup Quero tradicional 400 gramas 5,99. Biscoito Popular Fortaleza 400 gramas 3,79. Achocolatado Itambé Kids 200 ml 1,49. Não perca essa chance. Supermercado Leandro, para toda a família. Ganhando com a Raspilec, com só R$2, você pode ganhar até 50 mil. São mais de 1,5 milhão de prêmios em dinheiro. É só achar 3 figuras iguais em qualquer ordem e você já ganha. A Raspilec é só R$2. Compre já. Raspilec, raspou, achou, ganhou. Rede Amig, unidos para melhor servir. Nos mercantis e mercadinhos associados à Rede Amig, você compra tudo mais barato com o melhor atendimento da cidade. Na Rede Amig, você faz o seu cartão e paga suas compras em até 45 dias sem juros. Faça uma visita aos nossos associados: Mercadinho Lenilson, Mercadinho Sertanejo, Mercadinho Bandeira, Mercantil Aguimar e Mercadinho Alfa. Rede Amig, unidos para melhor servir. Revista da Manhã. Música, informação, entrevista e a prestação de serviço. Nas manhãs da Liberdade AM. Revista da Manhã. Apresentação: Roberto Santos. Acesse a nossa página no Facebook, Liberdade AM-Iguatu, ou então participe pelo nosso telefone 3581-0808. Temos também o nosso canal de WhatsApp 99960-3351. Oi, bom dia amigos, bom dia amigas, bom dia Iguatu. Bom dia, região Centro-Sul, aquele abraço. Começando aqui pela Liberdade AM, mais um programa Revista da Manhã desta sexta-feira. Hoje é 22. E nós estamos aqui na Liberdade AM, firmes e fortes, para mais um dia de trabalho. Hoje você vira a diferença, né? Entrou ao programa do professor. E a gente está começando aí quase 9h30, mas está tudo bem. Vamos fazer o programa de boa. É com você aí, comigo. Vai me ajudar? Vai sim. Eu sou Roberto, companheiro Paulo, lá nos transmissores. E a gente aí manda ver, tá certo? Venha participar comigo. Venha participar aí da programação da Liberdade AM. Eu vou trazer logo a primeira. Você está em sintonia com a gente, tá bom? Caninana e Vitor Fernandes, começando aí. Vitor Fernandes e Caninana. É Brasil. Eu só queria agora era perder minha memória, esquecer quem foi embora e judiou demais. Essa saudade me sufoca. Se eu soubesse antes de você tá agora, juro que eu ia atrás.